Estamos à vontade? Aqui na tua rádio, é claro! Porque voltar para casa não tem de ser uma seca. E a vida não são só telenovelas. A Ana Isabela Roja dá-te isto e muito mais. Best Death Rock FM. Best. Best Rock FM. As sintonias habituais: Lisboa 96.6, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz e finalmente Santarém 97.7. O relógio marcou há 40 segundos, aproximadamente meia-noite. Olá. Terça a sábado, antenas da Best Rock FM. Meia-noite, duas. Nobody love me. Antenas da Best Rock FM. Foi 29, título tema para um dos três álbuns de 2005 assinados Ryan Adams. as experiências ou duas inserções dos White Stripes para Get Behind Me Satan, o War do Lobo, na Best. But the one that I have, I'll get to it. And forever for her is over for me. Forever, just the word that she said, that means never. To be with another together, and with the weight of the feathers, it tore into me. Then I knew it, and all the work that it took to get through it. On the wings of a feather that flew it. Under my shoe, coming up into me. Sérgio. A Hora do Lobo, um espaço noturno dedicado ao som, à palavra, ao fado, alternativos. Experimenta e logo verás. De terça a sábado, entre a meia-noite e as duas. Take care. dos The All Is Vant, All Is Bright, era esse mesmo título, tema que acabaram de ouvir, ainda Forever Lost, a experiência God Is an Astronaut. achas que para acordar basta ouvir o despertador e abrir os olhos? Enganas-te. Precisas de muito mais. Precisas de um homem que te fale ao ouvido. Bom fim de semana! Que te diga coisas sensuais. Chega para cá o pipi. Enfim, que te faça subir pelas paredes. De segunda à sexta, das 7 às 10, Miguel Peixoto em alta. As manhãs que faziam falta. Rock. Best Rock FM. Em dia de aniversário da tua rádio, David Fonseca vem à fala da tribo da Hora do Lobo para um mini concerto especial. Watch the traffic lane. Adrift on Christmas night. I wanna set it straight. I wanna make it right. But girl, you're so. Dia 3 na Hora do Lobo. As palavras e a música de David Fonseca são a prenda da fala da tribo. No terceiro aniversário da tua rádio. Sextas-feiras, a gente da aldeia global reúne-se na Toca do Lobo. Pegue nas suas brasinhas e junte-se a nós. Sexta-feira, na Hora do Lobo, é noite de A Fala da Tribo. A Hora do Lobo, em soltas. A edição de quarta-feira, antenas da Best até às duas. Tiny Cities, Sun Kill Moon. In my head, in my heart, in my soul. And maybe we'll get lucky and we'll both live again. Well, I don't know, I don't know, I don't think so. Well, that is that. Tell you what you get away from me. Collected my belongings and left the jail. Well, thanks for the time. I had to think a spell, I had to think a while. And the ocean breeze salty. Won't you carry me in your head? Both grow old. I don't know. I don't know. I hope so. Well, that is that, and this is this. You tell me what you saw. I'll tell you what you missed when the ocean left the sky. You missed when time lies your hands and said goodbye. When the earth folded on itself and said goodbye, I hope heaven and hell are really there. I wouldn't hold my breath. You wasted life, why wouldn't you waste it? You wasted life. Stuck in rewind, well, I don't. us from the ocean, met the sky. You miss when time and life shook hands and said goodbye. When the earth folded on itself and said goodbye. I hope heaven and hell are really there. I wouldn't hold my breath. You wasted life, why wouldn't you waste it? You wasted life, why wouldn't you waste it? You wasted life, why wouldn't you waste it? You wasted life, why wouldn't you waste it? Sunkill Moon, um novo projeto de Marcos Alex em regresso, se bem que os originais não pertencem a Mark nem a nenhum dos Sunkill Moon. Tiny Cities, títulos Ocean Breath, Salty. Exit Does Not Exist e Tiny Cities, Made of Ashes. Sweater right now. feel it rolling right on down my throat. Down the road towards tiny cities made of ashes. Gonna lay down in the baths where they coach you in molasses. Oh no. Din nam ta de kota ka jana ku kupa ta ke ta kupa ta ke ta din kota ka jana kota din karta kota din tanga ta din tanga ta din na tanga karta kota din na tanga ta jana ta ka din nam ta de kota ka jana ku kupa ta ke ta kupa ta ke ta din kota ka jana kota din. Debaixo da língua, logo após a uma. Din. Best Rock FM. Três amigos lançam-se à aventura no interior da Austrália. Eles esperam ter férias de sonho. Mas podem estar a caminho de uma viagem sem regresso. What's wrong? I don't know. What the hell? Wolf Creek, terror e suspense. Stay in the car. Um filme baseado em factos reais. Wolf Creek. Estreia a 2 de fevereiro. Best Rock FM é a hora do Lobo, edição de quarta-feira, ainda na primeira das duas horas. Na segunda surgem as rubricas habituais, logo após a uma de Basta Língua, 1h45 viagem downtown. Quem sabe que sucede pelo meio, talvez uma recuperação até de um Fadas, Unicórnios e Cyborgs. Sexta-feira há Fala da Tribo, cerca da meia-noite e 10, com a visita de David Fonseca, o regresso de Ana Cristina Fão às antenas da Best e a este espaço da hora do Lobo. Logo a segunda hora de quinta tem direito a uma lista rebelde mais curta. In the early 60s, jazz was into post music too. So it's really interesting that she like came in and didn't really have an aversion to it. Yes, Lord. Put your mind on the kingdom. You pray that prayer. Thy kingdom come. Now they're not preparing for the kingdom. They don't believe in the kingdom. Amen. Talk about his father got to die. The church say amen. God's got all power, ain't you? You got all power. Got all power, all power. I got all power. Lord, trust it in you.

Até ao final da primeira hora do Lobo 2, certo? Os três de Sleep is the Enemy, Sticky Situation, Baby Hates Me, Don't Fall in Love, Danko Jones. Yeah.

down. We couldn't imagine what it was. In the spirit of three stars, the alien thing that took its form. Then to Lebanon, oh God, the flashing at night, the sirens grow and grow. Three stars delivering signs and dusting from their eyes. De quarta-feira, antenas da Best Rock FM. Sufjan Stevens invites you to come on, feel the Illinois. Yeah. earth and materials, they may sound just right to me. Destaque segundo o ar do Ovo, edição de quarta, Sufjan Stevens e a sua viagem pelos Estados Unidos da América. Neste caso, Come On Feel the Illinois. Yeah. Safwan, aliás, Safwan Stevens invites you to come on, feel the Illinois. Toca na tua rádio. Escreve Best no teu telemóvel e envia já um SMS para o 4443. E custa só 45 cêntimos. Em dia de aniversário da tua rádio, David Fonseca vem à fala da tribo da Hora do Lobo para um mini concerto especial. Watch the traffic light. On Christmas night, I wanna set it straight, I wanna make it right. Dia 3 na Hora do Lobo. As palavras e a música de David Fonseca são a prenda da Fala da Tribo. No terceiro aniversário da tua rádio. Já informámos antes e como é habitual, Fala da Tribo apresenta esta semana, significa que a edição de quinta-feira inclui uma versão mais curta entre uma e as duas para a lista rebelde desalojada por esta visita de David Fonseca com Ana Cristina Ferrão na Fala da Tribo. Há a viagem de ontem daqui a pouco e também de Bravery por aí. hora de quarta, nos minutos que antecedem a viagem downtown desta noite. Horde Lobo, antenas da Best Unconditional, The Ring Song, Public Service Announcement e ainda An Honest Mistake, para nunca nos esquecermos como começámos a ouvir The Bravery. Public Service Announcement, Unconditional, The Ring Song também, porque são todos curtinhos da Honey, aliás, An Honest Mistake. As recuperações antes da viagem downtown, 2 horas do Lobo, segunda de quarta-feira, antenas da Best, The Bravery. FM. Best Rock is your destiny. Best Rock FM. No liceu, tudo lhe corre mal. Em casa, pior um pouco. O rapaz está num stress danado. E só uma coisa o acalma. There's only so much I can do with traditional orthodontics. Justin, are you ready to let go of your thumb? Why are you talking like that? Mas andar sempre com o pulgar na boca, aos 17 anos de idade. I wanna try hypnosis. Talvez não seja a solução ideal. O Chupa no Dedo. Uma comédia dramática com Keanu Reeves. Sério, hein? Yeah. O Chupa no Dedo. Já em exibição. Aprovado. Let's go. As viagens downtown desta semana são, aliás, são sempre especiais, neste caso são mais especiais porque muito recuados no tempo, década de 70, e com origem em Itália, país onde ou donde é pouco habitual ver referências ou programas deste estilo as repescarem. Neste caso é uma edição da Cramps, a editora que também pôs cá fora a magnífica obra dos Aria. São os Arti e Mestieri, Giro di Walzer, per domani.

Coimbra 103 MHz e deixa cá ver, estou a esquecer uma, Santarém 97.7. Tenha uma boa noite. Stay tuned. Best Rock FM. Best Rock FM. Todos os dias, música nova.